Então, Golf Kilo Oscar autorizado o cruzamento da 935, Quebec, ao estacionar sequência livre. T3858, autorizado em Fortaleza, nível 370. Default Barcelona 0, primeira curva à esquerda, subida Momo, Cogbo, Kilo Oscar, Golf Bravo Uniforme, Cogbo após Protim. Interceptor Peso 19, segue conforme a rota do plano. Transponder 5566, controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado em Fortaleza, Default Barcelona 0, curva esquerda na Momo, Cogbo, Protim. 3858, correto, protegimento. Repete quando pronto estiver funcionando. 3858. Faz 4. Sente. Escuta. Você não pode dar um 5 contra, por gentileza? Box 2. Sente. A 73, mantém o ponto de espera da 1-0. Vitor Hotel Fox. Prossiga para batendo o Vitor Hotel Fox Trot. Após o pouso solicita o fone, depois estamos com problema aqui no farol de pouso, ok? Sim, solicita alguma coisa? Somente o fone após o pouso para ajudar aí no táxi. Gente, será solicitado quem sair o fone até o pátio 4. Obrigado. Engineer 6314, please text via India until Hoodie Point 1110 at the Hoodie Point for Tech Tower 118.95 QNH 1012. 10, eu já tinha o meu. Tango Vítor, hotel Foxtrot, no solo 41, Oliveira pista, chame controle solo na frequência... Desconsidere, Oliveira pista, tu segue o veículo do fone, eu tá te deslocando aí pra taxiway Delta, assim que se livrar, segue o mesmo. Tá, eu O AZ2795 autorizado, 2.000 pés, ajuste no 012, autorizado a final do procedimento, reposto estabilizado. Portaria para ser levado. Controle Salvador, boa noite, azul 4298, cruzando 188, descendo para o 150, central. Boa noite, azul 4298, acima a identificação, desce a nível de voo 050, via chegada Mário. Identificou, descendo para o 050, via Mário, 4208, 4298. Chanel 6310 line up and wait 1110. Então vai seguir o veículo do FOM, aí na Quebec o senhor me chame novamente. Okay. Pode manter me escuto, vou passar com o Victor até o Foxtrot. Qual o seu 3258, posição 02 para o curso de funcionamento? Seu 3258 autorizado, reporte pronto, tá? Autorizado, posicionamento, seu 3258. 080 para o 97. Oi, Tigo 973, contato roda na decolagem, sobe e mantém nível de voo 360 via saída da El. Saída da El, subir e manter 360, 97. Chefe da carga 8443, acione identificação, desce a nível de voo 050, autorizado voar direto toque, para em toque, intercepta via, chegada a mão. Interceptou o curso 2795. A Azul 2795 estabilizado, completa final, chama torre 118, decimal 95, bom pouso. Ah, bom pouso. 08, Sunshine 6310. 310 on Aracaju, Alpha de Pass, leaving now. On Puka de Pass, leaving now. 1500 level 350. Divin Ocean 6310, radar contact on takeoff, climb to level 350 on via Puka de Pass. Puka de Pass 350, 6310. Any chance to fly Aracaju? Stand by. Stand by. O Vitor da Fox está autorizado, o táxi via PIN está estacionado, frequência livre. Salvador, boa noite, 2795, estabilizado, campo à vista. Azul 2795, traço agora estado, autorizado, pouso, bicho no zero, vento 100 graus, 13 nós, ajude o altímetro no 0, no 2. Quente, 2795. Para 2.000 pés, ajuste no 0, 1, 2, autorizada final do procedimento e electric trade da pista, no 0, reporte estabilizado, azul 4298. Descendo para 2.000, com o ajustado 1, 0, 1, 2, reporte estabilizado, azul 4298. Com 186 a bordo, 3 horas, até nessa pessoa. Mais uma vez, parabenizando pelo excelente trabalho, o dia de vocês, a equipe do Águia Dourada, Mike Juliette Romeu. 7 mais Juliette Romeu, grato. Prossegue agora na frequência livre e tem um bom pouso. Todos, controladores. Obrigada. Oceané 6310. 6310, não. 6310, fly direct to Romeo Fox 018. Appreciate, Romeo Fox 018, man. Thank you. Salvador, 5974, oceano de identificação, desça ao nível 060, via chegada a bomba. 060 na bomba, beleza. Mantém na pistola 0, 3858. Uno 973, chama o centro Recife, frequência 13325, secundária 13395, bom voo. 3325, oceano 3395, obrigado, boa noite, 1973. 2096, prepare Momo, código Frutinha, aguarde, cópia. novo código para você na sua escolha. Táxi de Alfa, quilo 434 com 1000. Alfa, quilo 434 com 1000. Siga 5974. Autorizado, 5974. APSA 8443, apresente direto Duna, descendo para 3 mil pés, o ajuste é 1-0, 1-2. 3 mil pés com 1-0, 1-2, direto Duna, APSA 8443. Estabilizou, azul 4298. Azul 4298, estabilizado, completa final, chama a torre, ONU, ONU 8, decimal 95, bom pouso. ONU, ONU 8, decimal 95, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, azul 4298, estabilizado no ILS da 1-0. Azul 4298, boa noite, continue a aproximação, tráfego ainda não avistado, ajuste altímetro 1-0, 1-2. Continuando, 4298. Então, 3858, decolado, 52, sendo controle em Salvador, na frequência 1-2-0, decimal 8-0. 1-2-0, 8-0, boa noite, já. Azul 4298, tráfego avistado, autorizado, pouso, pistão 1-0, vento 090 graus, 1-0 nós. Livre pouso na zero, azul, 4298. Ocean S6310, call now, receive center frequency 126.85. If unable, 12545. Bye bye. Now, contact center 12685, if unable, 12545, Ocean 6310. Azul 272, boa noite. Azul 272, boa noite. Azul 443, desce para 2000. O ajuste permanece no 012, autorizado a final do procedimento, reposta estabilizada. Com palestra 2000 PS12, potência habilitada 7443. Venha para o chão retornado. 782 com Oscar. Está autorizado o pushback acionamento e copia? Acessou. Somos 096 autorizado. Fortaleza, nível 370. Decola da Pistona 0, primeira curva esquerda, subida Momo, Cog e Bufroti. Intercepta peso 119, Bangu, direto a Buco, após direto. O transponder 5573, controle Salvador, 120 do cima 8. 370, decola da 10, esquerda, Momo, Cog e Bufroti. Intercepta peso 119, Bangu, direto a Buco. 5573, transponder 208, ao controle 096. 1096, correto com o atendimento, reporte quando pronto, pushback. Tá pronto. Desculpe, reporte quando pronto, táxi, o gol, 20, gol 1096. Passará pelo táxi, 1096. Alô, Salvador, azul 4298, livrou, tá tudo coisa. 1-4298, reporte quando antes da Juliette. Reportará antes da Juliette, 4298. Alô, 4298, estou aproximando da Juliette. Juliette, portão 01, no dia 4298. Juliette, pro 01, no 4298. Pressando na final de LS, 5-0-4-4-1. 7-4-4-3, completa final, torre 1-8, decimal 95, composa. 8-95, obrigado, tudo de bom, a 7-4-4-3. Prato. Partilhando 3000, Rio, 5-9-7-4. 5-9-7-4, está autorizado 2000 pés. O ajuste ainda 1-0-1-2, confirme, intercepta com o mês próximo. Afirmo. Excelente, autorizado, final do procedimento, é estabilizado, Rio 5974. Gente, foi dará estabilizado. Vai descido Azul 2782. Azul 2782, autorizado descida ao nível de voo 050. 050-2782. São 3858. Prossiga, senhor, 3858 na escuta. O 186 solicitou sua subida restrita ao nível de voo 350. Afirmativo, restrito 350-3858. Quanto? 3 horas e 6, 3 minutos. 1-0-9-9, grupo Pátio Índia, posição 18-95, ajuste altíssimo 0-2-9-8. Pátio Índia, posição 18-95, agora 1012 graus, boa noite, Ana Mena. 3258, chama agora o centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 125, decimal 45, bom voo. Centro Recife 2685, secundária 12545, o TAN 3258, muito obrigado, parabéns. Grato. 1096, na Gol, ponto espera 10, pronto. Bom, 1096, mantém um ponto espera da 10. Mantém o ponto espera 10, 0 na Terra. Avançado na base, Will. Rede 5974, chama a torre, 118, decimal 95, bom pouso. 18.900, grato, eu. Não, mas já travado aí, o tribunal de segurança passa de tempo. Gente, registro 974, paciente aguardando pista livre, exigir altímetro no 02. Gente, aguardando pista livre aí. ABSA 8443, no 03, só libera pista, chave controle, só uma frequência, 121, decimal 10. 121? 10, 121, decimal 10. Libra, chama 211, boa. Oito, quatro, já livrou a pista? Tá livrando agora. Bom, 1096, atualizado, decolado, pista 0, 0 graus, 1, 3, nós, agente, altímetro 0, 2. Quilo, Paz 3, posição 07. Alfa, Quilo, Paz 3, 07, ABSA, cargo 8443. Salvador, boa noite, está 3815, informação Oscar, nível 3430, Guarulhos. Estou 3815, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, aviso 10, Taubaté, decolagem de pista 10, primeira curva direita, saída da El Leda, transição ótima. 5577, outro fundo, controle Salvador, 120, décima 8. 90 graus, 149, ajuste altímetro 0, 02. Teve a prova da pressão 0, Rio, 5974. Daí a Oleta Mótila, é o transponder 577 e o controle de 2,0, 8, está 3,8,5. 3,8,5, correto, pode pronto, puxa o pé funcionamento. Azul 2782, desça para 2.000 pés, o ajuste é no 0, no 2. Autorizado, afinal o procedimento ILS exclui da pista no 0, reposto estabilizado. No 0, no 2, para 2.000, autorizado o X-Ray, recuperado estabilizado, Azul 2782. De 5974, no solo 06, libera pista, chame com transição, frequência 21, decimal 10. 21. Salvador 5974. Sim? 5974. 5974, boa noite. Pode seguir a Alfa 543. Alfa 543, 5974 ali. Pode voar na proa de Cogbu. O 1096 é autorizado, Cogbu. Cogbu grave. E313, acende indicação, desce para 4 mil pés, direto pelo para MLU e 60 a chegada box. Positivo, ajuste em Salvador 1012. Voltaram 9 metros, cruzando 11 mil. Seria na presente toca aqui. Projeto 9, aguarde com a atenção com o centro. Localizador Campo Visto, Azul 2782. Azul 2782, completa final, chama Torre 118, decimal 95. 1895, Azul 2782, boa noite. Sim, está no pátio 3 e poderia confirmar o box porque não tem balizador no pátio. Aqui é previsto a 5 Romeu, Rio 5973. Sim, estamos na 5 Romeu, porém não tem balizador. Aguarde coordenação 40 aéreos, Rio. Nada autorizado, pouso, pistão a zero. Vento 090 graus, 12 nós. Ajuste altímetro no 0, no 2. Quando ele pousa no 0, azul 272. Rio 5974, a infraero informou que o balizador já está ciente, está na fronteira. Chama o centro Recife, frequência 126.85, secundária 125.45, bom voo. 2.825.25, ativo agora. 782, no solo 94, libera pichão, controlação na frequência 121-210. Tá livrando, chamar 211. Obrigado, pessoal. Solo, boa noite, Azul 2782, Azul 2782, Alfa, Kilo, Pat 3. Alfa, Kilo, Pat 3. Azul 3895, está autorizado, depois para o saque. Depois do saque, está 3895. Rio 5972, acione identificação, desce a nível de voo 050, chegada a Bonfim. 050 na Bonfim, Rio 5972. É 3x3, considere, existe som de altitude e velocidade em Peru, a descida está autorizada para 2.000 pés, ajuste no 012. Autorizada final procedimento e LS Extrui da pista no 0, reposto estabilizado. Autorizado Times Apache 1, táxi foi Índia, no ponto espera Piscina 0, chame a torre em 118.95, ajuste altímetro no 092, é 3815. Boa noite, passo a meia milha do marcador externo. Ação identificação, desça nível de voo 060, na Prua de Alagoinhas, intercepta via chegada bom. Vive pouso na pista 1062, 6313 ao Xané. São 3895, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Mantenho no zero, tá 3895. Alfa, Juliette, 462. Alfa, Juliette 6363, 14, alguma possibilidade de aparecer em uma produtora ou chato? O Oceano 6224, autorizado o ISAP da presente. O 6224, mais à frente, solicitou a solução a redução de velocidade. Segue como número 3 para Salvador. ISAP número 3, 6224, Rio 5972, cancelada a restrição de altitude em Pelo. Está autorizada a descida para 2 mil pés. Ajuste no 0 no 2. 2 mil pés, 1-0 no 2, Rio 5972. Tomar mais 2-4, você tem que estar autorizado, né? Afirmativo, 070. Já, está aqui na frente. O Gol 1-2-4-6, está autorizado a descida para 4 mil pés, ajuste no 0 no 2. 4 mil, 1-2, 2-4-6. 4 mil. Com 3895, decolar 229, controle Salvador, na frequência 2080. 2080, controle ligado, boa noite, parabéns, tá? 3290, assim. Boa noite, está 3895, passando 1500. Salve 3815, contato radar na decolagem, sobe 100 nível de voo 340 via CDL. 340, por que o senhor é presente e vai para o Leda? Autorizado 3895, direto Leda, pós Leda Modiva. Ativo, após Leda Modiva, está 3895. O 72 é posto estabilizado na final. Rio 5972. Bruno 246, confia em velocidade. Agora é 2469. 7. Tem velocidade ou pode reduzir? O Bruno 246, se tiver condições de manter a velocidade, segue como número 2 para Salvador. Pode, pode ir lá na produção então. Autorizado, o número é presente. Estabilizado, Rio 5972. Rio 5972, completa final, chama torre 118, decimal 95, bom pouso. 18895, CN. Passando uma centena para 070-0-62-24. E controle? 224, passando uma centena para 070. Está mantendo a velocidade ainda, 762-24 está livre, descida até o nível 050. Completa a redução de velocidade para 230 nós. 230-50 e desceu, 624. Rio 5972, traça no estado, autorizado pouso, pistão a zero, vento 090 graus, 12 nós. Ajuste de altimetria no momento, na 0, no 3. Ciente, Rio 5972, 1013. 2000 com 1013, informa que vai interceptar para o meio do próximo. Positivo, livre LS, repórter estabilizado. LS, repórter estabilizado, 2, 4, 4.